explodiu, bebê. Assim, ó. Amigo, cachaça e um paredão. Só lagaiteiro, eita modão. Amigo, cachaça e um paredão. Só lagaiteiro, eita modão. Se for pra morrer, que morra de cachaça, mas de amor não. Me afogo na bebida e invisto na ressaca. É pra quebrar na putaria, chama assim. Se dirigir não beba, mas se for beber me chama. Me chama, ia. Se dirigir não beba, mas se for beber me chama. Me chama, ia. E chama. Principalmente se for Ska ou Brahma. Vem. Diz que na devassa, diz que lá na Brahma. Peça catuaba, meu pagode quebra, quebra, quebra. Mas me chama, principalmente se for Ska ou Brahma. Se dirigir não beba, mas se for beber me chama. Me chama, ia. Se dirigir não beba, mas se for beber me chama. Me chama, ia. Me chama, principalmente se for Ska ou Brahma. Salinho delicioso, mamãe, ó. Pra marcar na sua cabeça e no seu coração, bebê. Meu CDs. Canta isso, maninha. Amigo, cachaça e um paredão. Só lagaiteiro, eita modão. Amigo, cachaça e um paredão. Só lagaiteiro, eita modão. Se for pra morrer, que morra de cachaça. Mas de amor não, é vago na bebida e é vício na ressaca. Se dirigir não beba, mas se for beber me chama. Me chama, ia. Se dirigir não beba, mas se for beber me chama. Me chama, ia. Me chama, principalmente se for Ska ou Brahma. Diz que na devassa, diz que lá na Brahma. Nessa catuaba, meu pagode sacudindo, bê. Essa catuaba que todo mundo chama, mas me chama. Principalmente se for Ska ou Brahma. Se dirigir não beba, mas se for beber me chama. Me chama, ia. Se dirigir não beba, mas se for beber me chama. Me chama, ia. Me chama. Principalmente se for Ska ou Brahma. Me chama. Principalmente se for Ska ou Brahma.